3896, boa noite. Oceano Identificação, voe o TAP. Em TAP, após o TAP, voa Duna, descida para 3 mil pés. Ajuste de altímetro no 08. Central Salvador, muito bom dia, tá? 3520, informação Charlie Aracaju, pronto para a cópia. 3216, desça para 2010, autorizado sinal ILS X-ray para pista no zero. Mike, é o 3520. Prossiga. A gente pode acionar o motor aqui da posição? A gente vai precisar acionar aqui, aguardando a autorização. Afirmo, autorizado acionamento, pronto, cópia. Positivo, na cópia. Autorizado, Serra Bravo, Alfa Romeo, via rota do plano, Golf 677, nível 190, decolagem da pista no zero, curva à esquerda, saída Conde. Transponder 0277, controle Salvador 120.8. Ok. Então está autorizado para Aracaju, 190 nível, Golfo 677, saída Conde, 0277 transponde 1208 é o controle de saída. A gente vai acionar na posição e chamará para o táxi. Regulagem da piscina 0, curva à esquerda, chame pronto para o táxi. Convite para o posto. Chamará o 3520. 3896 estabilizou? TAM 3816 agora estabilizado. Agora com a torre 118 decimal 95, TAM 3816. 118 decimal 95, TAM 3816. Torre, boa noite, Altan 3896, passando índia certo. Está 3896 avistado, ok, negar o no 08, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1190 graus, 05 nós. 1098, pouso autorizado, TAM 3698. Nosso Salvador, TAM 3520 para o pushback, no 01. Zé, chame Dark. Sim, eu chamo para o Dark, 3520. Tá 3816 no solo 31, libera direita, solo 121, decimal 9. Libera direita, 1219, pode estar 3816. Salvador, bom dia, o TAM 38 no meio. 38 no meio, táxi aprovado via Alfa, chame antes da táxi e Juliette. Via Alfa, vai informar antes da Juliette, o TAM 38 no meio. 3816 antes da Juliette. Ok, TAM 3216, mantenha a posição antes da Juliette, aguarde a liberação do setor, portão previsto 03. Mantenha a posição antes da Juliette, o TAM 3816. Salvador 3520 para o táxi, 159 a bordo, 2 horas e 10, alternando a receita. Mando 159. Afirma. Direita via Índia até o ponto de espera da pista 10, no ponto de espera torre 18, decimal 95, que liga 1018, tá 3520. 18 ajustado, direita Índia, ponto de espera na torre 1895 até o retorno, o 3520. TAM 3816, Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, TAM 3816. Salvador, muito bom dia, TAM 3520, pode ficar na próxima. TAM 3520, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 190 graus, 04 nós. Lembre, alinhar e decolar no 03520. TAM 3520, decolado às 39, controle 120, decimal 8. 208 até o retorno, 3520. Oi, Salvador, muito bom dia. Otan 3520, 1400 pés. Onde na sua escuta? 3520, bom dia. Contato radar. Chuva para nível 190 via Conde. Sobe ao 190, pode voar na proa de Conde? Prisado, após 2000 direto em Conde. Vai passar 2000 agora, voando Conde 3520.